Boa noite, povo de Orém, boa noite, venha pra cá, venha ver boi pai do campo que acabou de chegar, venha ver boi pai do campo que acabou de chegar. Boa noite, povo de Orém. Abandonou minha toada aqui na...